lições que eu nunca esqueci. Você me mostrou que a vida é mais que existir. Você me alertou dos problemas, das grandes verdades pequenas, que há coisas por dentro da gente maiores que o céu. Você foi a luz que iluminou meu caminho. Você foi o sol que abriu flores em meus espinhos. Eu sei que viver é somente eterno momento presente. A vida é um simples mistério chamado amor. E esse mistério é muito mais que um simples sentimento. É a própria força que nos faz maior que o firmamento. Eu amo e me dou todo por inteiro pra quem amo, porque todas essas coisas você me ensinou. Você me ensinou que a gente não deve ser só. Só sentir-me sozinho, eu penso em você.